Bem-vindo ao podcast Bike pro Trabalho. Episódio Teste, com Josias Mainardi. Essa gravação é um teste do feed e do site do podcast bikeprotrabalho.com.br. No início de 2016, o podcast vai entrar no ar. Embora ainda não tenha certeza da periodicidade, se ele vai ser um podcast semanal, quinzenal ou mensal. Tudo vai depender do esforço necessário para criar cada episódio. A programação do podcast vai ser voltada para te incentivar a utilizar a bicicleta como um meio de transporte alternativo para o trabalho. Nós vamos discutir as vantagens e as desvantagens desse modal de transporte, que vem se popularizando cada vez mais. Eu vou partilhar com você as experiências que eu tive ao ir de bicicleta para o trabalho e a surpresa que eu tive ao começar a fazer o trajeto mais rápido de bicicleta do que de carro. Isso que eu moro a mais de 15 km do meu local de trabalho. O trajeto não é plano e eu estou muito longe de ser um atleta ciclista. Se você tem alguma dúvida, dica ou sugestão de tema, eu vou ter o maior prazer de te ouvir. Você pode entrar em contato através do site bikeprotrabalho.com.br na aba Contato ou enviando diretamente um e-mail para comentario@bikeprotrabalho.com.br. Muito obrigado por escutar esse programa e até breve. Você fica agora com a música Mi Bicicleta, do Eu Chapa. E le dices a tu hijo, que no venga a ayudar.